2 Salvador, Altana 3190, boa noite. É 3190, ajuste altímetro no 0 no 4, autorizar pouso pistão no 0, vento 160 graus, 05 nós. Ele pouso no 0, 3190. Três um nove zero, só os dois nove, direita no 2190. Salvador Lima, Papa Kilo. Papa Tango Lima, Papa Kilo, autorizado chegada Bomed 1, desça para o nível 050. 50 Kilo. Itápio Lima, Papa Kilo. Autorizado Itápio, Papa Tango Lima, Papa Kilo. Obrigado. Papatango, Lima, Papaquilo, canceladas as restrições de altitude, desça para 2.000 pés, ajuste a 1.0 no 4, autorizado sinal LSX Rei, reporte estabilizado. Meu reporte estabilizado, comida 14, obrigado. Papa Lima, Papa Kilo, interceptando. Papa Tango Lima, Papa Kilo, complete sinal, chame torre, Uno, Uno 8, decimal 95. 95, muito obrigado, boa noite. Boa noite. Lima, Papa Kilo. Papa Tango Lima, Papa Kilo, boa noite, tráfego avistado. NH1 no 0 no 4, continua aproximação, reporte no externo. Visual, propõe cancelamento, pouso na 17. Papatango Lima, Papaquilo, plano instrumento cancelado aos 4-3. Autorizado base pela direita, pistão no 7, reporte na final. Portaria final da 17. Direciona Mike, Fox Sierra, reporte táxi. Para final da 17, baixo travado, Lima, Papaquilo. Papatango Lima, Papaquilo, autorizado pouso, pista 17, vento 150 graus, 612 nós. Oi, Salvador, boa noite, gol 705, ingressando na Índia, próxima ponte de pé na cabeceira, rapaziada. Gol no 705, boa noite, autorizado alinhar e decolar, pistão no 0, vento 150 graus, 612 nós. Quem decola o cabeceira no 0, gol no 705. Papatango Lima, Papaquilo, no solo aos 4-6, confirme o pátio. Grande Papai Zé. Gente Lima, Papaquilo, leve táxi à direita via Papá, ao estacionar, frequência livre. táxi, ar livre táxi, reporte no ponto de espera da Papá. Gol 1705, decolado 48, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 308, obrigado, bom trabalho. Plano 705, boa noite, contato radar, suba para o nível de voo 360, autorizado direto Leda. Direto Leda para o 360, sente. Fox Serra, autorizado ingresso, pista 17, reporte alinhado e pronto na cabeceira. Salvador, Gola 0096, 110. Gola 096, boa noite, autorizado direto à posição ITAP, desça para o nível 050. ITAP 050, Gola 096. Papatango Mike Fox Sierra, autorizado, decolagem, pista 17, vento 150 graus, 629. Papatango Mike Fox Sierra, decolado aos 54, chame controle Salvador em 120, decimal 8. 208, Mike Fox Trot Sierra. Papatango Mike Fox Sierra, contato radar, suba para o nível de voo no 00, autorizado direto coral. Direto coral, Mike Fox Trot Sierra. Voo no 705, chame centro Recife, 125, decimal 1, alterne 128, decimal 35. 25, 12835, obrigado, boa noite. Boa noite. Voo 1096, cancelado as restrições de altitude, desça para 2.000 pés, ajuste no 014, autorizado sinal LS, reembarque estabilizado. Descendo para 2.000 pés com 1014, está reportado estabilizado, Gol 1096. estabilizando o Nexo Gol 1096. Luna 096, complexo sinal chame torre 118 decimal 95. 1895, bora. Salvador Bongo, 1096. 1096, boa noite. Tráfego avistado. Autorizado pouso, pista 10. Vento 150 graus, 059. Pouso autorizado, pista 10, gol 1096. Sonoma 310, boa noite, autorizado direto TAP, desça para o nível 050. No 096, no solo ao 06, nível direita, chame o solo em 121, decimal 9. 1096, agora. boa noite, Federal 9977, está com a X-Ray. Federal 9977, boa noite, autorizado chegada BOMED 1, desça para o nível 060. 060 na BOMED 1, Federal 9977. Controle, Salvador, muito boa noite, Gol 9081, Libra 210 para 170. Gol 9081, boa noite, autorizado chegada BOMED 1, desça para o nível de voo 080. Redução de velocidade 240 nós, número 3 na aproximação. BOMED 1, 080 e reduz 240, Gol 9081. Estacionamento 310, cancelada as restrições de altitude, desça para 2.000 pés, ajuste 10 no 4, autorizado final ILSX Rei, reporte estabilizado. Batango, Mike Fox Sierra, serviço radar encerrado, 55 milhas sudoeste de Salvador. Chame o controle Liel de frequência 120, decima 1. 01, boa noite, senhorita. Controle Salvador, Federal 9977, poderia voar da presente Duna? Autorizado Duna, Federal 9977, desça para 3.000 pés, ajuste 104. Vai voar Duna, 3.000 pés, ajustado 1014, geral 9977. Salvador, eu sou 3283, no ponto espera próximo. Sam 3283, autorizado alinhar e decolar, pistão zero, vento 150 graus, 059. Alinhar e decolar 10, Sam 3283. Gol 9081, desça para o nível 050. Autorizado 050 para o gol 9081. Seu nome é 310, completo sinal de time torre, 118, decimal 95. 395, 6310, boa noite. Boa noite. Grau 9977, desça para 2.000 pés, autorizado sinal LSXR, reporte estabilizado. Para 2.000 pés, reportará estabilizado no ILS X-ray, sideral 9977. Gol 9081, canceladas restrições de altitude, desça para 3.000 pés, ajuste 1.0.4, complete redução de velocidade 2.1.0+. 3.014, 190 rosas, agora, o gol 9081. 2.0.0+, o gol 9081. Ah, 2.0.0, obrigado. Você é Salvador, boa noite, eu estou 3.283, decolou na sua escuta. TAM 3283, boa noite, contato radar, suba para o nível de voo 360, após 2.000 pés, autorizado direto Alefa. Após 2.000 pés, direto Alefa, TAM 3.283. Gol 9081, vetoração para espaçamento, curva esquerda, proa 045, autorizado a interceptar nesta proa. A esquerda, proa 045, e autorizado a interceptar o ILS nessa proa. Gol 9081. Geral 9977, complete chamar o chame torre, uno 18 decimal 95. Torre 1895, 9977, boa noite. Gol 9081, desça para 2000 pés, autorizado ILS, reduza para 1809. 2180, interceptando o curso localizador no momento. Sente agora as transferências de comunicações. 977, vai passar agora o marcador externo, Simbra, baixado e travado pro ILS. Sideral 9977, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 0, vento 150 graus, 059. Livre pouso na 10, Sideral 9977. Gol 9081, reduza para aproximação, complete sinal, chame torre 118 decimal 95. 1895, uma boa noite, Areto. Boa noite. Salvador, tá 3197, visual sideral, pronto, ponto certo. Então 3197, mantém ponto certo, pista no zero. Mantém. 3283, chame centro Recife, 126 decimal 0, alterne 128 decimal 35. 260-2835, Santos 3268-3, uma boa noite. Boa noite.